farsa. Entreguei meu coração pra um amor que era o mesmo que nada. Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão. Acabou pra você. Volta pra mim. Como posso amar outra pessoa? Se eu vivo dizendo. Acesse www.melodybrasil.com.